palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no dia 26 de setembro de 2010, no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema, Reforma Íntima Sem Martírio. Com vocês, a primeira parte da palestra de Vanderlei Oliveira. Nós temos como tema o Reforma Íntima Sem Martírio. Há muitas formas de falar desse livro. Há muitas formas de nós discorrermos sobre esse assunto. Porque todos os nossos livros, os livros da Irmã Cidufô, especialmente, que compõem a série Harmonia Interior, eles estão focados, direcionados para esse ângulo mesmo da nossa evolução, do nosso crescimento. O que é que tem acontecido basicamente conosco, os espíritas, que aconteceu e acontece em todos os tempos com os religiosos? É bem aquilo que está na parábola do bom samaritano, né? A questão do homem que foi assaltado na estrada, veio um sacerdote, veio um levita, homens muito preparados na religião daquela época, e que, no entanto, a despeito de verem aquele homem caído na estrada, numa situação lamentável, eles não fizeram nada, viram e passaram, é o que diz a passagem, a parábola. E Jesus, contando essa historinha, ele falou que veio um samaritano que ia de viagem, e esse samaritano, sim, por sua vez, tomou uma atitude, aproximou daquele homem caído, envolveu aquele homem e fez todo um processo de assistência, de apoio e de solidariedade a ele. O grande diferencial das pessoas emocionalmente bem resolvidas está exatamente na atitude. Todos nós, como espíritas, queremos mudar as nossas atitudes, mas a forma como nós estamos querendo isso é que não tem sido de bons resultados. Nós estamos querendo isso negando o que a gente sente. Estamos querendo isso mudando hábitos que são milenares na nossa estrutura mental, de uma hora para outra. Nós estamos querendo isso de maneiras que não ajudam o nosso próprio crescimento. E aí a gente acaba no martírio, acaba se machucando, acaba exigindo da gente o que não dá conta, acaba exigindo da gente o que nós não suportamos mentalmente ainda. Então, o processo da mudança interior das pessoas emocionalmente bem resolvidas, ele se diferencia na atitude. Mas para se diferenciar na atitude, é preciso que haja, que tenha primeiro esse investimento de mapear o que acontece no seu mundo emocional, no seu mundo mental. Mudar atitudes e mudar vícios ou mudar hábitos na marra, como a gente diz, é algo muito perigoso e de muito pouco resultado. Porque pode passar os anos e a gente acabar concluindo que aquilo que a gente achava que já nos pertencia, que aquilo que a gente achava que a gente era, não é. E aí começa a grande decepção e o sofrimento. Então, o processo de reforma íntima sem martírio, ele vai passar por alguns caminhos, por algumas etapas que eu quero avaliar com vocês aqui ao longo da apresentação. A gente tem que dizer logo de início o seguinte: não existe crescimento espiritual sem dor. Não tem jeito. Nesse planeta, não. Mas existem as dores do crescimento e existem as dores do martírio. A irmã se ensina no livro Reforma Íntima Sem Martírio que nós podemos passar sem essas dores do martírio. Podemos crescer sem essas dores do martírio. O que, que é o martírio, basicamente? São as dores que nós adicionamos ao nosso processo de crescimento e que não nos ajudam, pelas quais nós não precisamos passar. E Allan Kardec, de uma maneira muito sábia e profunda, abordou isso no capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele tratou sobre as chamadas provas voluntárias. Lá, Allan Kardec fala de provas voluntárias mais no campo objetivo, os casamentos que não foram programados, as imprudências que o ser humano comete e pelas quais ele não tinha que passar. Mas existe uma natureza de prova voluntária que é muito mais sutil e muito mais comum do que a gente pode imaginar e que está ligada à vida de cada um de nós, que são as provas voluntárias decorrentes da nossa incapacidade de gerenciar com equilíbrio o nosso mundo interior. Ficou claro isso? Nós não fomos educados e nem preparados para gerenciar o nosso mundo interior. Eu que tenho trabalhado como terapeuta, como médium, como tarefeiro espírita e lido muito com a dor humana, nossa casa está igual a casa de vocês, lotada. As casas espíritas estão lotadas, né? Esse ano está um processo de... No censo, nós vamos ficar bonito esse ano, né? Todo mundo vai... Nem que seja para ser chique, vai ficar espírita esse ano. Vai ser uma beleza. Vai dar espírita à vontade no censo, né? Então, as casas estão cheias, a gente convivendo com a dor humana, com as dificuldades, né? Falava para Paulo, que me trouxe aqui agora, às vezes a gente fica até mais de meia-noite na nossa casa no dia da reunião de tratamento espiritual, porque não tem como, a gente não tem sossego de ir embora e ver aquele volume de pessoas sem ser atendida, já está além da nossa capacidade. Bom, vivendo com essas dores humanas, a gente vai percebendo e fazendo técnicas, em seminários eu costumo usar muitas técnicas, né? E a gente vai percebendo que nós conhecemos, pelo nome, um conjunto de, no máximo, 6, 7 sentimentos. A gente fala alegria, tristeza, raiva, são os mais conhecidos. E nós temos notícia que aqui no plano físico, identificados, nós temos um volume de um pouco mais de 80 sentimentos. E os espíritos já me falaram que quando a gente desencarna, no plano mais próximo da Terra, nós temos mais uns 100 sentimentos que nós não conhecemos ainda e que vamos experimentar. Isso é de endoidar mesmo a cabeça da gente, porque a gente fica assim, eu não conheço nem os que eu tenho aqui, ainda vai ter mais 100 do lado de lá, então não vou morrer, não. Para que morrer? Né? Mas exatamente, quando eu falo a incapacidade de gerenciar o mundo emocional, é isso. Nós não sabemos o que sentimos. Nós não sabemos por que sentimos. Nós não sabemos dar nome ao que sentimos. E essa falta de habilidade de lidar com o mundo pessoal, com o mundo emocional, é que traz o martírio, a dor na hora de uma transformação. E voltando ao ponto de origem da minha fala. Se nós não tivermos devidamente habilitados e educados para investir nesse mundo emocional, dificilmente nós vamos fazer reforma íntima. Por quê? Porque a mudança de atitude, que é o núcleo, que é a coluna vertebral da reforma íntima, só será possível se nós conhecermos muito bem o que vai no nosso coração. Então, por que é que eu mencionei a parábola do bom samaritano aqui de início? Porque nós, espíritas, eu pelo menos penso assim, não sei vocês, estamos muito semelhantes àquele levita e àquele sacerdote, com um conhecimento extraordinário, com uma bagagem intelectual, doutrinária, invejável. Eu duvido muito que alguém nessa terra saiba tanto sobre o mundo espiritual quanto o espírita. Duvido. Pelo seguinte, porque o assunto é tratado há milênios na humanidade, as culturas orientais e tal, mas ninguém dissecou, radiografou o mundo espiritual como André Luiz, como os espíritos que escrevem dentro da doutrina espírita, mostrando para nós o que acontece do lado de lá, os espíritos que mais recentemente têm se tornado muito conhecidos também pelos livros mediúnicos, contando coisas para nós que a gente fala assim, mas meu Deus do céu, então eu não conheço nada de mundo espiritual. A gente fica assim, mas peraí, como é que é isso? É exatamente. Nós estamos muito interessados em ir por essas notícias, o aborto, a reencarnação, a mediunidade, maravilha. Acho que toda casa espírita orientada por Kardec e Jesus tem que ter essas bases, orientar as pessoas o que é espiritismo, e isso é uma tarefa mesmo. Porém, tem faltado esse adicional, tem faltado esse complemento. Particularmente, eu imagino que uma casa espírita que queira cumprir a sua verdadeira missão no século XXI, ela já não pode mais se restringir a essa tarefa de ensinar espiritismo. A grande missão de uma casa espírita no século XXI é ensinar o ser humano a viver melhor, a viver bem. Vocês concordam comigo? Não bate com a nossa doutrina? Ah, Bonderley, por que você fala isso? Eu falo isso pelo seguinte, porque as casas que estão ensinando muito espiritismo para as pessoas e não estão ensinando o que fazer com esse espiritismo, nós estamos que nem aquele sacerdote, aquele levita, passando pelas dores da nossa vida do mesmo jeito que antes de ser espírita. Sofrendo, penando, cheio de culpa. Vocês sentem culpa aqui no Rio de Janeiro? Sentem? Sentem? Olha, eu vou dar uma sugestão a vocês. Não mintam para médium, não. Viu? Eu costumo ver uma luz verde na cabeça de quem mente. E vai ser ruim para vocês, hein? Vocês sentem medo? Arrependimento? Já sentiram essa coisa? Esse trem? Trenzinho de mineiro? Hã? Se eu disser para vocês assim, que a culpa e o medo são sentimentos muito importantes para o nosso crescimento espiritual, vocês acreditam nisso? Mas eu tenho uma boa notícia para dar a vocês, espero que seja boa. Quem não aprender a fazer do seu medo e da sua culpa uma coisa boa, não vai crescer espiritualmente. Medo e culpa são dos dois sentimentos mais importantes para o crescimento do ser humano. Vou explicar. Você tem uma pessoa que ainda não tirou a carta para dirigir um carro, ok? Essa pessoa pega o carro, o que vai acontecer? Vai dar em algum acidente, não vai? Vai dar mal. Não tem experiência, não tem carta, não... vai dar problema. Causa um acidente. De quem que é o problema? Do carro ou da pessoa? Hã? A culpa e o medo são o carro. Ou seja, nós não sabemos como dirigir o nosso medo e nem a nossa culpa. Nós não sabemos o que fazer com esses sentimentos na nossa vida. No entanto, culpa, por exemplo, é um dos sentimentos mais importantes para o nosso crescimento espiritual. Exatamente o martírio vem daí, de não sabermos lidar com o que acontece dentro do nosso mundo íntimo. Uma das coisas mais bonitas que Dona Joana de Ângelis e que Hermance Dufour nos ensinam nos seus livros é exatamente por aí. A gente entender que tudo que nós sentimos é divino. Não existe nada que não seja de Deus dentro de nós. Só nós é que pensamos assim. E isso está também em O Livro dos Espíritos, na questão 907 e seguintes, quando o codificador estudou as paixões. O princípio originário da paixão foi colocado no homem para o bem. O princípio do ciúme, o princípio do orgulho, o princípio da culpa, o princípio do medo, o princípio da raiva, o princípio da inveja, foram colocados no homem para o bem. No entanto, nós, por não controlarmos esses sentimentos, eles viraram paixões dentro de nós e nos controlam hoje. Mas ninguém vive sem ciúme, ninguém vive sem inveja, ninguém cresce sem culpa, ninguém cresce sem medo, ninguém avança sem todo esse conjunto de sentimentos que nós aprendemos que não devemos sentir. Não foi assim que nós aprendemos? está tudo errado. Não é não sentir, é saber o que fazer com cada um deles. Porque a culpa é uma bússola sinalizadora, o medo é uma bússola sinalizadora, a inveja indica alguma coisa que você precisa rever, o medo é um sinal de que você precisa se preparar melhor para a vida em alguma área, enfrentar alguma coisa de outra maneira. Então, todos os sentimentos têm recados educativos e divinos dentro de nós. Deus seria muito sádico se nos permitisse que essas coisas fossem construídas dentro de nós e que não tivessem um objetivo divino. Eu gosto muito da Joana e da irmã quando tratam esse assunto, mostrando que essas coisas que estão dentro de nós devem ser olhadas como patrimônio que nós desenvolvemos ao longo das reencarnações. E que se a gente sabe que tem que fazer uma mudança de direção com esse patrimônio que está dentro de nós, nós temos que saber como fazer essa mudança e não negar o que sentimos. Porque se você sufoca, se você coloca para baixo do tapete o que sente e não olha para essas suas imperfeições, ou como diz a irmã, sem reforma íntima, sem martírio, se você não aprende a fazer uma amizade com o seu homem velho, você não se liberta. Nós aprendemos errado, aprendemos mesmo, e não podia ser diferente. Aprendemos que a gente tem que matar o homem velho. Já ouviram essa expressão? A irmã se corrige isso no seu livro. Não é matar, é transformar. Joana fala sobre isso. Não é extinguir, é conquistar. Joana de Ângelis tem essa expressão. Não é extinguir, é conquistar. E para você conquistar esse seu lado sombrio, como tratou Jung, para você fazer uma relação pacífica com o seu mundo pessoal em direção a uma transformação verdadeira, um dos primeiros pontos é exatamente o que foi tratado aqui no livro Quem Perdoa, Liberta. Na verdade, o livro Quem Perdoa, Liberta é uma continuação do livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. É uma trilogia. No primeiro livro, o Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, o autor José Mário tratou sobre a história do Grupo X, um grupo espírita, uma história real, verdadeira, acontecido em Belo Horizonte, e que mostra nesse livro, o próprio nome da trilogia fala, os desafios da convivência no centro espírita. Então é um livro que está sendo muito estudado pelo Brasil afora, pelas casas espíritas, exatamente porque é uma história que quando a pessoa participa de casa espírita lê, ela fala assim, mas meu Deus, isso aqui acontece lá na minha casa espírita. Esse problema todo, essas lutas todas. E o José Mário, ele faz uma abordagem no primeiro livro mostrando o seguinte. Aqui ele não colocou interferência espiritual nenhuma de obsessão, de adversários do trabalho. A proposta dele no primeiro livro era analisar como que os nossos conflitos de relação e de convivência, por si só, são suficientes para extinguir ou para paralisar os projetos de fraternidade e de amor de uma casa espírita. Como que isso é bastante para poder impedir que as tarefas avancem. Já no segundo volume, o Quem Perdoa, Liberta, ele vai na mesma história, já que é uma trilogia, fazendo agora o enfoque espiritual, mostrando como que os obsessores e os adversários do centro espírita fazem para explorar os grupos que não têm a ternura, a afetividade, o carinho na convivência. Que é só conflito, que é só brigas, que é só desentendimento e tudo mais. Então aqui ele vai mostrar como que isso acontece e como que isso está acontecendo. Eu que viajo muito, vou em muita casa espírita, assim que eu piso no portão da casa espírita, eu ligo o radar para saber como é que está o clima. É. E eu tenho entrado em muitas casas espíritas e, sinceramente, se eu ficasse lá na rua, eu ficaria melhor. É verdade. O clima espiritual não está bom em muitas casas. E o que é que faz isso? Ah, a gente adora culpar o obsessor, né? Ah, são os encostos da casa e tal. Mas os encostos da casa estão tudo aqui no plano físico. A gente não sabe é disso. São as línguas grandes. Tem isso aqui no Rio de Janeiro? São as pessoas que invejosas, o interesse do poder, tem muita coisa, eu vou falar sobre isso aí. Então, dentro de Quem Perdoa Liberta, o autor vai abordar esse lado, mostrando que essa exploração espiritual é uma mera consequência do que a gente faz. As casas espíritas são muito protegidas. Os amigos espirituais têm um interesse enorme de que as nossas casas cresçam, multipliquem, façam um bom trabalho, considerando o contingente de dor, de desorientação e de falta de luz na sociedade humana. Porém, eles não podem passar por cima da nossa própria responsabilidade. Eles tomam por base o que a gente faz. Tem hora que nem eles têm esse poder de impedir. Né? E no livro vai contar histórias desse tipo. Para perdoar, você tem que rasgar concepções. Para romper com esse fio da mágoa, tem que rasgar concepções. A mágoa, por exemplo, dentro daquele conjunto de sentimentos que eu falei aqui, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, ela também é um sentimento muito importante para o nosso crescimento, e eu vou falar mais dela. Ninguém passa pela vida sem ser magoado. Se alguém ainda não foi magoado, ainda não cresceu tanto que deveria. Mágoa é um processo que faz parte desse conjunto de sentimentos que o homem vai experimentar para que a maturidade psíquica chegue até ele. E a exemplo do carro que eu falei, a maioria de nós não sabe lidar com a mágoa. Mágoa é uma coisa que dói muito. Toda vez que eu psicografo um livro, e os médiuns sabem disso, que tiveram essa experiência, a gente vive aquele universo dos espíritos de uma maneira muito intensa, e a cabeça da gente fica muito mexida mesmo. E principalmente quando se trata de temas interiores, quando a irmã, por exemplo, escreve, atualmente ela está escrevendo um livro, né? Isso mexe muito com a gente. E aí eu me sinto obrigado, pelas minhas próprias necessidades, a fazer perguntas. Então eu tenho sempre um making-off da psicografia. Teve livros que eu já fiz mais de 300 perguntas para os espíritos, reproduzindo aquilo que Kardec fazia, né? Que é assim que a gente aprende, né? E então, nos últimos livros, eu tenho colocado alguma coisa desse meu contato, desse making-off com os espíritos, dentro do próprio livro, que eu tenho certeza que são curiosidades sobre o tema discorrido no livro, que às vezes os próprios espíritos não abordam no livro e que a gente tem. Então, nos Dragões eu coloquei alguma coisa, nesse Quem Perdoa também eu coloquei, exatamente para ir compartilhando, porque algumas informações a gente vai ter até que aguardar um pouco mais de tempo para poder publicar, né? Então, eu fiz uma entrevista com a Dona Modesta, e eu vou reproduzir algumas perguntas para a gente falar um pouquinho de mágoa com vocês. Ok? Então eu perguntei, por que nos magoamos, Dona Modesta? Dona Modesta fez a introdução do livro do José Mário. Todo sofrimento, segundo Buda, é causado pelo apego. A mágoa é um sofrimento psicológico decorrente de perturbações emocionais graves. Sua causa básica é o apego que temos ao que pensamos sobre como algo ou alguém deveria ser. Quanto mais ilusão, mais magoada será a criatura. Deu para vocês entenderem isso? Quanto mais ilusão a gente tem sobre como a vida deveria ser, como as pessoas deveriam ser, como os locais deveriam ser, como alguém que a gente ama deveria ser, quanto mais ilusão a gente tiver sobre isso, mais magoado a gente vai ser. É o martírio. Uma dor que a gente poderia evitar se soubesse lidar melhor com as nossas expectativas. Perceberam? Uma dor que a gente poderia evitar se a gente soubesse lidar melhor com a própria compreensão da vida. É por esperar muito que às vezes a gente se magoa. É por ter muitas expectativas que os outros não têm condição de atender, é que a gente se magoa. Qualquer relação humana, casamento, né, trabalho, relações no centro espírita, onde envolvem papéis, está acontecendo isso. Se você é um dirigente de uma casa espírita, né, Iraci? As pessoas esperam muito. Se você é um médium, nossa, as pessoas esperam muito. Esperam muito, porque a gente coloca sobre os homens papéis, responsabilidades. É até justo que esperem muito. Mas a gente tem que tomar cuidado são com as ilusões. Porque quando a gente se ilude, nós vamos nos decepcionar. Porque nem todo mundo vai ser aquilo que a gente acha que ela tem que ser. Perceberam isso? Isso acontece na família, no trabalho, em todo lugar. A mágoa vai muito por aí. Às vezes a gente se magoa sem que o outro tenha tido a intenção de nos magoar. Isso acontece. Seria coerente afirmar que o tema central deste livro é o perdão? E ela me disse, os apontamentos desse livro falam-nos de misericórdia. O rompimento com os fios da mágoa por meio da atitude de misericórdia. O caminho mais curto para o perdão. Por que é o caminho mais curto? Quando somos misericordiosos na atitude, conseguimos a leveza de viver de modo incondicional em relação às imperfeições alheias. Isso subtrai de nosso campo mental o peso de arrastarmos uma relação que já foi contaminada pela desconfiança e pela mágoa. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. Está no ar. Na Tribuna Espírita.